hoje sei que é você, amor. O que está faltando em minha vida desde o dia em que você se foi? Não encontro outra saída, mas eu finjo que me acostumei a viver assim sozinho. Mas de noite só eu sei como faltam seus carinhos, carinhos que você deixou no meu coração, carinhos que marcaram tanto a minha vida. E hoje eu sei que não tem jeito de viver sem seu amor. Eu te peço então, perdoa, por favor. Agora vou mudar. Me desculpe se não fui legal, não quis te magoar. Todo mundo pode errar, eu sei. Foi tudo sem pensar. Ninguém pode mais tomar o seu lugar. Agora vou mudar. Me desculpe se não fui legal, não quis te magoar. Todo mundo pode errar, eu sei. Fiz tudo sem pensar. Ninguém mais irá tomar o seu lugar.